Todo dia eu peço a Deus saúde pra trabalhar, que me dê sabedoria e coragem pra lutar. Ilumine os meus caminhos, me proteja do perigo, que me dê forças na queda e amigos de verdade comigo. Porque a vida é batalha e nem sempre é fácil sorrir, mas com fé eu levanto e sigo em frente sem desistir. Deus é meu escudo, meu chão, minha luz na escuridão. Todo dia eu peço a Deus que me abençoe com proteção. Quando o cansaço chegar e a tristeza tentar me parar, vou lembrar das promessas que Ele fez pra me guiar. Não tem noite tão escura que Ele não possa clarear. Cada passo, cada luta é motivo pra continuar. Porque a vida é batalha e nem sempre é fácil sorrir, mas com fé eu levanto e sigo em frente sem desistir. Deus é meu escudo, meu chão, minha luz na escuridão. Todo dia eu peço a Deus que me abençoe com proteção. Não é sorte, é propósito, não é acaso, é direção. Cada lágrima regando o jardim da superação. Do dia eu peço a dizer, ser caminhos, estudação. Todo dia ter, pra nunca, nunca desistir, vir crescer. E Ele me dá o que preciso pra viver, sabedoria, coragem e fé, pra nunca, nunca, nunca desistir, vir crescer. Beníssimo quão passo som, mas Deus se é lança de si vestes, em vez de si. Deus é meras do coração e o casco mecão. Mundo te do pensar, Deus não te deves tu desistir de vencer. Mundo te de vencer.